filho, te amo. É preciso falar-lhe também de Jesus. Não basta encher o seu quarto de presentes. É preciso contar-lhe a história da cruz. É importante que seu filho ame, mas também saiba que você não é eterno. Então cabe a você orientar os seus passos para o céu ou o inferno. A educação de nossos filhos está em nossas mãos. Vamos, pois, lhes ensinar a que viver, a Deus temer, honrar e obedecer. A educação de nossos filhos basta o seu filho saber que tem um pai. Se este pai está sempre ausente, é lindo o sorriso de um filho bem alegre, feliz porque seu pai está presente. É importante que seu filho saiba que pode contar com os conselhos seus. Mas em toda a sua vida, em seus problemas, para resolvê-los só Deus. A educação de nossos filhos está em nossas mãos. Vamos, pois, lhes ensinar a que viver, a Deus temer, honrar e obedecer. A educação de nossos filhos de nós.